vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Tudo bem que no chão. Final de semana nenhum pra gastar. Vários picolos. Quem vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Tudo bem que no chão. Final de semana nenhum pra gastar. Vários picolos. Quem vai salvar? Quem vai salvar? Só liga, não salve que eu tô osso. Vários fervos rolando, eu sem um troco no bolso. É louco. Traz outro Rubik e um passaporte. Que eu vou tentar fazer o corre de uma breja, uma forte. Cola na grade, quem tiver uma merreca e uns pens. Tudo é fase, essa minha já tá de parabéns. Se aliviar a mente e deixa o corpo equilibrado. Faz a presa, quebra essa pra amanhã. Seu lado norte, SP. Explorar vagar, madruga, conhecer a noite. O buraco no bolso e o flyer do rolê, tiozão. SOS 3,5, a condução. Destino a Alameda Franca, poucas multas no busão. Zica, gelado, frio, escuro, azul, céu, Carandiru, 17, 2, 1. Aqui ninguém de chapéu, tá nego. Dedo de bruxo, agora o panda bolou. Quase uma hora da madruga, tinte, nojo, drama, nojo. É só pra lembrar, esquece. Que hoje não vai dar. É lançamento dos irmãos, e eu não vou faltar. Só me diz quem vai salvar, olha lá quem vai chamar. Whisky, Red Bull ou vodka, a gente gosta. E chapa, me sinto em casa. Boas companhias, meus parceiros, traga. Que de moeda por aqui, nada. Mas não esquenta, a gente vira essa noitada. Com Max no beat, vixe, outra parada. Qual vai ser? Quem quer ter, ela quer, nós também. Só curtir, só lazer, nos rolê de SP. No turnê, matinê, os pretão no rolê. Quer fumar, quer beber, quer brisar, quer meter. Ô louco, já me pediram pra salvar de novo. Então prova, nego, em carbura, sente gosto. Essa eu trouxe lá do outro lado. Esse é o gold, esse é o ouro. Essa era a surpresa, essa tá tipo Jana Kinder Ovo. Quem vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Final de semana nenhum pra gastar. Vários picolos. Quem vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Final de semana nenhum pra gastar. Vários picolos. Quem vai salvar?